Lucifer's à contester. Yeah, yeah, yeah. Tout le temps que passe, quasi nada adiantou. E nem tudo que sobrou. À espera de respostas que nunca irão chegar, nem além da longa espera. Faz tempo que você sorriu, revendo os sonhos do amanhã, lembrando tudo que viveu, fingindo não se importar. Ah, todo o tempo que passou, quase nada adiantou, e nem tudo que sobrou. À espera de respostas que nunca irão chegar, nem além da longa espera. Misturando sensações de conquistas e de dor, confundindo pensamentos. Todo o tempo que passou, quase nada adiantou, e nem tudo que sobrou. À espera de respostas que nunca irão chegar, nem além da longa espera. Misturando sensações.